Panorama Agrícola para 14 de novembro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de quarta-feira de lua nova, 14 de novembro. Um abraço para você do Eduardo Maier, do Márcio Peixe e do Mauro Moirer, que fazem o programa Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: quem conta um conto, aumenta um ponto. Na dica de hoje, saiba mais sobre o solo. Na entrevista, a fruticultura ganha força no oeste do estado. E no noticiário de hoje do Panorama Agrícola, você confere: Uruçanga promove curso de elaboração de vinhos. Indicação geográfica: Ministério faz curso para identificar potencial regional. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O solo arenoso segura pouca umidade e é pobre em nutrientes. Faça análise de solo para ver se é necessário ou não o uso de adubo, a dose certa e o momento melhor para a aplicação. É hora das notícias. O Ministério da Agricultura tem incentivado ações para indicação geográfica de produtos agropecuários. Para multiplicar o uso dessa ferramenta e dar suporte técnico a quem deseja um registro de IG, indicação geográfica, o Ministério da Agricultura vai realizar entre os dias 27 e 30 de novembro o curso Processo de Signos Distintivos. O curso vai reunir em Paraty, no Rio de Janeiro, servidores das Superintendências Federais da Agricultura dos Estados para discutir sobre novas informações e conhecimentos desse tema, IG, Indicação Geográfica, e também identificar potenciais regiões para o uso dessa ferramenta de desenvolvimento rural. Existem duas espécies ou modalidades de indicação geográfica: a indicação de procedência IP, na qual se inclui uva dos vales Goethe, região de Uruçanga, e a denominação de origem. No Brasil, 14 produtos agropecuários têm registro de IG como indicação de procedência e 4 como denominação de origem. Estamos anunciando para você curso de elaboração de vinhos, dias 20, 21 e 22 de novembro, na Estação Experimental da Ipagre, em Uruçanga. A ideia é ampliar o conhecimento dos produtores de vinho e funcionários de vinícolas na área de vinificação. No conteúdo programático deste curso, conceitos e legislação, características das uvas destinadas à vinificação, atividades de preparação da vinícola, recebimento e processamento das uvas, fermentação alcoólica e maceração, produção de sucos, produção de destilados de origem vinícola e elaboração de espumantes artesanais. A promoção é da Estação Experimental da Ipagre em Uruçanga. Informações adicionais com Estevam Arcari no telefone 48-3465-1209. Curso de elaboração de vinhos, de 20 a 22 de novembro. Para estimular o consumo de hortaliças e promover uma alimentação saudável, a Embrapa Hortaliças está lançando na internet o site Hortaliças na Web, com 150 receitas e também dicas de como comprar, conservar e consumir hortaliças. O destaque do Hortaliças na Web fica por conta da seção 50 Hortaliças, com informações específicas de cada hortaliça, como origem, valor nutritivo, receitas e dicas de como comprar, conservar e consumir cada uma delas. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos hoje com o extensionista rural Gilberto Barella, responsável pela fruticultura na UGT1 em Xanxerê, São Lourenço do Oeste e Chapecó. E o assunto dias de campo em Lajeado Grande e Chapecó na cultura da videira. É isso, Barella? Sem dúvida nenhuma. A fruticultura na região oeste tem se destacado muito, tem crescido muito. E a uva, a vitivinicultura na região também se destaca muito. E principalmente o pequeno produtor para a produção de vinhos coloniais. E a uva, para nós, como é grande importância, nós temos fazendo esses dias de campo, essas tardes de campo, manhã de campo, nós temos fazendo ela em etapas e com práticas já específicas, bem definidas, né? Então, nós estamos aí objetivando com que o produtor, pequeno produtor de uva, o médio produtor de uva, e até o grande produtor de uva, no caso que nós estamos aqui na propriedade hoje, né? Vamos ensinar as novidades técnicas para que o produtor realmente tenha a garantia da produção no final da safra. Isso envolve, Gilberto Barella, cultivo protegido, irrigação? Hoje também nós tivemos no município de Lajeado Grande, onde os pequenos produtores lá não usam essa tecnologia de ponta, né? Utilizam a tecnologia, aplicam fungicidas específicos, né? São os produtores menores que usam a tecnologia de menor importância que nós dedicamos. Mas aqui, hoje à tarde, no município de Chapecó, esse produtor, seu Elton Verlan, que está aqui ao nosso lado, esse produtor aí realmente usa tecnologia de altíssima qualidade e com perspectiva de grandes produções, desde que a tecnologia que ele utiliza, que é a cobertura plástica na uva e a irrigação, né, com o controle também da qualidade do solo e da água, o controle também dos fungicidas, que ele utiliza bem menos o uso de agrotóxicos, quase que nada, e com as variedades finíssimas que ele tem aqui, ele está tendo altas produtividade e com um ganho real de venda da uva para o mercado por quilo, de grande valor, que está entrando dinheiro para a sua propriedade. Estamos conversando com Gilberto Barella, extensionista da IPAGRE na região de Chapecó. Um outro assunto, Barella, diz respeito a frutas de clima tropical que estão se adaptando bem a microclimas da região? Ah, essa é uma grande alternativa, uma grande área que nós temos abrindo aqui na região, né? Onde temos aqui em torno de 40 barragens na grande região oeste. Essas 40 barragens já estão criando novos microclimas, onde já existiam esses microclimas tropicais e onde estão se adaptando muito bem essas plantas frutíferas tropicais, como banana, maracujá, abacaxi, goiaba. E nós agora, dia 28, teremos um dia de campo, inclusive lá em Chapecó, e um curso específico para produtores e técnicos sobre abacaxi, onde nós capacitaremos os produtores e visitaremos a campo, nas margens do Rio Uruguai, uma grande unidade de referência técnica que nós estamos fazendo via SC Rural. E vamos mostrar os resultados que nós temos tendo na prática, lá no campo. Perfeitamente. Conversamos com Gilberto Barella, da IPAGRE em Chapecó, sobre fruticultura. Muito obrigado, Barella, pelas suas informações. Só quero dizer que a fruticultura no Oeste realmente vai crescer. Não é por eu falar, porque eu trabalho nessa área, mas está crescendo muito. E principalmente o pequeno produtor está ganhando muito dinheiro com vinho colonial. É onde nós estaremos também capacitando o ano que vem, via SC Rural, os nossos pequenos produtores de uva para melhorar a qualidade de vinho colonial. Eu agradeço. Ela trabalha lado a lado, come na plantação. Cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. É uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta, o seu trabalho agradece. É sua força guerreira, é igual a planta que cresce. O campo se levanta, o seu trabalho agradece. A sua força guerreira é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou